Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal. Mais uma edição, mais música instrumental. E agora hoje vamos dedicar-nos a dois ícones da música instrumental. Primeiro, um pianista e depois um saxofonista. Começamos pelo piano, o piano de Richard Clayderman, um nome inconfundível na música à escala mundial, pelas suas belíssimas interpretações em termos instrumentais, enfim, que muito têm dado, digamos assim, para, como é que eu posso dizer, para abrilhantar a música, não é? Vamos ficar com dois temas bem conhecidos. Um deles é o clássico de Andy William, a música chama-se Moon River, é um tema lindíssimo. E logo depois, vamos nesta edição ficar com outro tema que é também um clássico, e que é Pour Elise, música então que foi uma composição de Beethoven, creio. E nós vamos dizer, fomos uma composição de Beethoven e que nós aqui vamos recordar. Vamos ainda seguir também, depois de andar mais para frente, com o saxofonista, mas para já ficamos com estes dois temas. Até já! Estamos de volta, ouvintes, nesta edição do nosso Nada 7, depois de conferirmos Für Erisa, música do pianista Richard Kleiderman. Vamos agora até ao saxofone, trazido pelo nosso conhecidíssimo internacional Kenny G, que nos traz dois temas. Vou começar pelo primeiro, mas é mesmo este que eu destaco. Vamos ficar com What a Wonderful World, nesta edição da nossa Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web. Tema fantástico para ouvir nesta edição, que é esta versão então de What a Wonderful World, música de Louis Armstrong, originalmente. Vamos depois ficar com um outro tema. Este é um clássico, Forever in Love, é um clássico no saxofone do Kenny G. E assim que chegamos ao término de mais uma edição deste espaço radiofónico, aos ouvintes, eu desejo a continuação de uma ótima tarde, lembrando que esta semana não há prosa rural. Portanto, agora só mesmo às 7:30 PM, com mais umas rapidinhas da brasa. Fique bem, ouvintes, uma boa tarde, boa noite, como queira. E até lá, vamos ficar com estes dois temas, começando por What a Wonderful World, música, a versão de Kenny G. Até amanhã. Of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.